Isso é o 070. Pare 070. Bolo na minha janela. Noite 05, é a solo? Mas escuta o 905. Ok, modular agora na 1895 para cópia, ok? Ok. 905, muito boa noite. Salvador Natal autorizado, nível 370, Pedro 10, pista 90, curva à esquerda, saída Fucas e Fá. Controle 1208, transponder 5564 no 805 da volta. Bom dia, autorizado Natal, nível 370, Natal 00, curva esquerda, saída Fucas, transponder Fá. Controle 1208, transponder Fá, transponder 1208 da volta. Corretíssimo, na pole position. Chame pronto para puxa e acionamento no 805. Oito 99 da UES vai passar 6 para 5.000. Gente, desça para 2.000, 1.019, livre LS X-Ray, Web 5899. 2.000, 1.019, autorizado LS, Web 5899. Salvador 352, meia dúzia, puxa o cheque no portão meia dúzia, está autorizado, chama para o táxi. Iniciando o cheque para o táxi, 3152 para início do táxi, vai chamar a torre 1895, ok? Sim, início do táxi, torre 1895, 3152. Na... Pole position autorizado, no 805, chame táxi. 5344, bom dia, identifique, chegada Mari, desça ao 050. No 4062, vista para 2010, 2018 ajuste. 2018, azul 4062. Webjet 5899, ajuste agora 1018. 1018, certo, obrigado. Voo 606, desça para 3000 pés, ajuste 1018. 3000 pés, 098, voo 606. Localizador Web 5899. 5899, complete o LS, chame Torre Salvador, 1895, bom dia. 295, obrigado, boa noite. Azul 4062, está livre, LS X-Ray. Torre Salvador, Web 5899, boa noite. Web 5899, reporte baixado travado, 1018. 1018, já baixado travado. Livre pouso, pista 90, 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso 190, 5899. Corregou o Bruno 805 para o táxi de OT 70, autonomia 2:45, alterna Fortaleza. Livre táxi à sua direita, ponto de espera, reporte pronto, 1805. Livre táxi à direita, no Fortaleza, ponto de espera, 1805, Bruno 805. Para o táxi 3152, POB 1110, autonomia 2:10, alterna Aracaju. Fernando, Aracaju, a melhor cidade do Brasil. Livre táxi, seguindo a aeronave da Gol até o ponto de espera, reporte pronto, 3152. Pega a aeronave da Gol, tá 3152. Bom, que chame para ingresso no pátio 3. Camarada, ingresso no pátio 3. Confirmando para o Web, livre pouso 90, 130 com 12 nós, o ajuste 908. 1018, autorizado, pouso 90, 58 na casa. Mandou, boa noite, mas passei mais tarde. Outra vez? 8, 6, tarde. Me identifique, chega da Mari, desça ao 060. Estou certinho. Corregou 1805, pronta, espera 1-0, pronta, visual, aeronave nacional. Ok, 1805, após o web agora curtíssimo, alinhar e manter, agilizando manobras de decolagem. Certo, após o pouso aeronave na web, alinha mantendo 0, gol 1805. Quatro, 062, chame Torre Salvador, 1895. Gol 206, desça para 2.000 pés, livre LS X-Ray. Autorizado, LS 2.000 pés, na 606. Web aos 15, táxi à direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, Web 59. Contra 90, gol 805. 805, decolagem autorizado, 90 graus, 15 nós. Ele decolagem 90, gol 805. Ajuste 908, livre pouso no lugar. Livre pouso 4062. Juliette, 5899. 5899, mantente da Juliette, devido a um reboque que irá prosseguir para o pátio 3, um reboque da Webjet. Após o reboque livrar o setor da Juliette, ingresse para o portão 10. Mantenha após o reboque, ingresse para o portão 10, 5899. Portão 3, 252, posto esperado no zero, pronto, visual com aeronave na curva final. 3152, alinhar e manter após o azul. Ali mantém, após a aeronave na curva final, TAM 3152. 06, complete o LS, chame torre 1895. 1895606. 5344, desça 2000 pés, livre LS X-Ray. Ajuste 1018. 2000, X-Ray autorizado. Solo aos 18, táxi via a sua direita, via Alfa, reporte antes da Juliette. Igual ao 9606, visual baixar. 9606, continua a aproximação, aguarda a pista livre, muito bom dia. Aguarda o 9606. Decolagem autorizado, 120 graus, 10 nós, o ajuste 908. Fique decolado, dá 10, Sandra, 1952. Baixou e travou. Abaixado, 606. Livre pouso, pista 90, 120 graus, 10 nós, o ajuste 908. Livre pouso, 606. Tá 3152, decola aos 19, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado, uma boa noite. Ingressa Juliette para a pole position. Juliette, posição 1, azul 4062. 52, voltando, passando 2 mil pés na Puca Jamo. 3152, contato radar, suba ao 330, saída Puca. 330 na Puca, até 3152. Gol no 805, orientação do centro Recife, que vou zipar na presente. Na presente, vou zipar, gol no 805. Desça 2 mil pés, 1018 é ajuste. 2, descendo 794, muito bom dia para a melhor cidadora do Brasil, Aracaju. A cópia é 1895, por gentileza. Ah, a melhor cidade do Brasil, com certeza, Aracaju autorizada, nível 230, Golf 677, pista 90, curva à esquerda, saída Puca, Aracaju. Controle 1208, transponder 5575, 1794. Corretíssimo cotejamento no portão 2, segundo mais rápido, chame pronto para puxa acionamento. No 606, solou aos 22. Livrou, táxi Alfa Juliette para o portão 5. Alfa Juliette para o 5, 60. 3, obrigado, boa tarde. Boa. Correndo no 8, 9, 5. 9, 5, boa tarde. 5, 3, 4, 4. 5, 3, 4, 4, trips. Muito bom dia, baixou e travou. Livre pouso, pistão 90, 120 graus, 5 nós, o ajuste 908, o trip 5344. 994, muito bom dia, modulo 1895, por gentileza. 994, Maceió, copia? Salvador, Maceió, nível 350, para 858. Vai decolar da pista 90 com primeira curva à esquerda, saída pública, transição à melhor cidade do Brasil, Aracaju. Controle 120, décima 8, transponder 5003, 1994. Posição 3, chame pronto para puxa acionamento. 1994, tá bom. No 794, no 2, autorizado, chame para o táxi. Tripe aos 26 à direita, táxi Alfa Quilo para o pátio 3. Alfa Quilo, pátio 3, 34, 5344. O recinto da 310. Estabilizou, 96. 896, chame 12, 1895, bom dia. Obrigado. Salvador, boa noite. 896, aproximação final, baixou e travou. Boa noite, 896, muito bom dia. O vento no 20 graus, 10 nós, o ajuste no 0 no 8, tem livre pouso, pista no 0. Livre pouso no 0, bom dia. 4, livre de taxa, de sua direita, da ponte externa, da ponte externa, da ponte externa. 4, alinhar e manter uma... ...896, solo 32, direita, táxi Alfa Juliette para o portão 04. Alfa Juliette 04, gol no 896, obrigado. No 4, decolagem autorizada, no 2.